evolução, evolução, evolução. O Búfalo. Havaí Surfwear, localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapanana. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete.